Possível. Se possível, a mudança de aerovia para Open Navio 857, se possível, após Leda, voa da GEL. Salvador, boa noite. O China 6201, transferente, saída da EL. China 6201, contato radar, voa 360, após 2000, Leda. Após 2000, Leda, 6201. Web 6720, aguarde, coordenação. Vai. Objeto 6720, tentamos coordenar com o Recife, mas não conseguimos. É, chame o controle, 1251. 251, 6720, boa. Tipo 5495 autorizado, 160. 160 autorizado, 5495. Sala 273, na sala 07. Vere direita, sala 121, desça 1. Direita, 211, aborto. Tipo 5495, chame Recife, 125 ONU. 125 ONU, Recife, tá tranquilo. Oi Salvador, boa noite, o Trip 5219 está pronto no ponto de espera da 1-0. Tem possibilidade de decolar da intersecção Charlie? Sim, Trip 5219. Afirmativa, autorizada a linha aérea decolada a partir da intersecção Charlie, o vento é 090 graus, 139. Entre o 5219 da Trip, está autorizado a alinhar e decolar a intersecção Charlie, pista 1-0. Trip 5219, decolado aos 1-0. Chame agora o controle, 1-0-8. 19 da Trip, controle 208. China 6201, chame Recife, 1251. 1251, 6201. Controle Salvador, Trip 5219, boa noite. Trip 5219, boa noite, contato radar, global 200, sai da água. 529-9200 na água. Nova facilidade da presente, vai direto ao árbor. Autorizado, árbor. 5219, grato. Campo localizador, 3894. 3894 completa, final, torre 198, meia dúzia. Salvador, 3894, final da 10. 94, continua a aproximação, reporte baixado travado. Baixo. Baixo, entra a volta 3894. Tem, 3894. Livre pouso 190, vento 090 graus, 139. Tem, livre pouso 3894. Confirme para a torre. Tá, 3894, tem livre pouso. Lima Kilo Zulu, chame Recife 12685. Recife 5219, foi direto conquista. 5219, direto conquista, grato. Com 3894, no solo, zona 7, libere direita, solo 121, décima 1. Direita 121, 3894. Ponto de espera na pista 10, Oceaner 6259, pronto. 6259, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 0, 80 graus, 139. Livre a linha de decolar, pista 10, Oceaner 6258. Channel 6259, decolar 222. Chame agora o controle em 120.8. 1208, bom trabalho. Bom, meu Eco Mike Serra, livre acionamento, chame táxi. Muito boa noite, o Channel 6259, passando 1700 pés, saída da El. Sinal 6259, boa noite, contato radar, sinal 360, direto Leda. Direto Leda, 1360, Channel 5219, chame Recife 1260. Recife 1260, 5219, grato. Torre de Salvador, boa noite, boa noite. 1856, no ponto esperadão no zero por 11. Boa noite, 56, boa noite. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 080 graus, 129. A linha decola, o 1856 na 10. Mike Serra, 03 a bordo, Maceió, 2 horas e 45. Reporte na Papá para ingresso na 17. Oceana 6259, chame Recife, 1251. Confirma a frequência para o 6259, 1251. Afirma. Está em condições de usuário, guardião 06. Salvador, Eco Mike Serra para ingresso na 1-7. Eco Mike Serra, autorizado ingresso na 1-7, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Livre ingresso na 1-7, reportará alinhado e pronto na 1-7, Eco Mike Serra. Bono 856, decolado 230, chama agora o controle em 120, décima 8. 208, Bono 856, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Bono 856, da Napuca, Caju, cruzando 2000 para o 390. 856, boa noite, contato radar, qual 390, sai da Puca. 390, Puca. Guardião 06? A escuta. Ingresso no corredor Interlagos, banco segue rotatória, após rotatória prossegue ondina. Tem condições de eu prosseguir até Buraquinhas e ver a possibilidade de cruzar pelo litoral? Estamos coordenar com a torre, mas a torre solicitou proa da rotatória. Gente, se possível eu aguardaria aí, se tiver condições, se não eu prossigo com proa da rotatória. Salvador, boa noite, com 601, no posto de espera da 10, pronto. 601, não mantém ponto de espera, aguarde. Aguarde. Olha, o Guardião 06 agora no litoral, através de Interlagos, aguardando aí. Guardião 06 prossegue direto buraquinho, reporta buraquinho. A gente vai chamar na vertical de buraquinho, ciente da decolagem do 10. 601, Alim mantém, captura 10. Alim mantém 10, 601.